só de bomba, é o que o bandeiro nem vem. Com fininho só de bomba, é o que o bandeiro nem vem. Com fininho só de bomba, é o que o bandeiro nem vem. Com fininho só de bomba, é o que o bandeiro. Sinto a vibe ao litoral sujo, eu represento aqui. Nível de fumaça sobe intensamente. Crianças não consumam drogas por aí. Dizem que faz mal, deixei pro tio ICD. No caminho entre a quebrada e a praia lotada, entre os dedos minha opção, inspire a calma. VDA de volta, Santos cresce no mapa. Nos olhos transparecem o medo na sua alma. Mas não é vergonha, é tão simples, só respeitar. Nossa tradição gangsta, rap elementar. Lombradão queimando que é melhor do verdinho. Não é o push, mas dê um push, logo vai sorrir. Lealdade é quem merece, proceder não esquece. Proteja, se espero, não precisa do clique clack. E as mina também querem, assim de outro moleque. Baixada Santista, clássicos como os da West. E pra quem quiser fumar, é só colar com nós que tem. Vamos incendiar, e a cidade vem junto também. E não dá pra ignorar, o cheiro vai quilômetros à frente. Se não é de paz, só assiste. Se o beck tá na mão, sangue bom, então puxe. Com fininho só de bomba é o que eu prefiro, nem bem. Com fininho só de bomba é o que eu prefiro. Push, push, push, prende, não vai se engasgar. Engasga pro pulmão, só fumaça no ar. Se pra tu não tá pra mim, tá tudo bem. Seguidores desse estilo aqui tem mais de 100. E nessa não tô só, na cidade push junto. Mantemos a terra, a qualidade não discuto. Pra quem fumou um hidro, o rachixe, o alecrim. É igual o que inspira a vibe desse som e fim. Se tá sentindo meio acelerado o coração, muito provável que não vai entrar em depressão. Como já falamos, por aqui é só de bomba. Quem quiser pode vir, conhece a terra da lomba. E não dá pra ignorar quem é de pai também. Passa a bola aqui pra mim também. Quanto o resto do mundo que não é, só assiste se você é da tribo do Kush. Apenas puxa. E pra quem quiser fumar, é só colar com nós que tem. Vamos incendiar, e a cidade vem junto também. E não dá pra ignorar, o cheiro vai quilômetros à frente. Se não é de paz, só assiste. Se o beck tá na mão, sangue bom, então puxe. Nem vem, com fininho só de bomba é o que eu prefiro.